tudo em holandês e te abraçava tudo em holandês. Que beleza! Johnny Rivers, Do You Wanna Dance? Foi daí que surgiu a música lá do Sonho a Mais, do Roupa Nova. É, pra você que não sabia, a nossa bodega também é cultura. Cadê a vinhetinha? Cultura. Aê, nossa bodega também é cultura, muito bem. E agora nós vamos de intervalo, 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta eu vou falar de remédios milagrosos. Toda vida aparece aí um remédio que vai prometer curar, né? Toda e qualquer enfermidade, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vou mandar mais abraços também, tocar mais música, atender mais pedidos, enfim, tem muito mais coisa até o final do programa. 2 minutinhos, tá bom? Eu já volto com vocês, sai daí não. Gentileza gera gentileza. Não deixe as redes sociais roubarem seu tempo. Uma mensagem de interesse público da Megasat. Olha, se você quer melhor experiência em navegação, então preste muita atenção. Se liga aí, a Fibrax é a melhor opção. Pois se prepara que a Fibrax é a melhor pra se conectar. É a melhor pra você navegar. É a melhor pra você navegar. Pois se prepara que a Fibrax é sua internet sem comparação. A Fibrax é a melhor opção. A Fibrax é a melhor opção. Só aqui você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Fibrax, a melhor internet da região, melhor estabilidade e presente em mais de 20 cidades do estado, eleita a melhor internet. Ligue agora e contrate pelo 0800-494-2240. Fibrax, conexão sem limite. 8:55. JS Gás e Água Mineral, 988-29-9109. Gás tem que ser da JS Gás. Não se confunda, o gás da sua confiança é JS Gás. 988-29-9109. E você pode dividir no cartão. Na JS Gás tem gás do povo. Peça o seu. Atendimento de segunda a sábado, das 7 às 10 da noite. Aos domingos, das 7 às 18h30. Vai pedir gás? Chame o gás da nossa confiança. JS Gás, 988-29-9109. Se você pensa que nós fomos embora, se enganou, nós tá aqui outra vez. Rede Bodega. Megasat, mais de 200 emissoras a serviço da bagaceira. Maravilha, de volta com a nossa bodega do Maguila para mais de 200 emissoras em todo o Brasil, mais 4 países. Brigadão, brigadão pela sua audiência. E participe, DDD 89-999-92-7022. Repete, Mr. Eima. DDD 89-999-92-7022. Obrigado. Vamos agora de mais abraços. Sim, pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vamos dar um abraço à galera do Instagram, arroba bodega do Maguila, meu patrão Diego Silva. Galera lá da Web Rádio Mais, de João Pessoa, Paraíba, Pati Ávila, Ruane Aquino, meu patrão Poeta 9177, também conheci ele na banca do Seu Cícero, na lojinha de discos, lá no mercado do Mafuá, em Teresina, Piauí. Você que gosta de discos de vinil e tá passando por Teresina, olha, essa lojinha aí, a Vinil Barato, é uma boa pedida. Eu tô fazendo jabá de graça, viu, Seu Cícero? Depois você me dá aí um descontinho, um chorinho aí na hora que eu for comprar algum LP, tá bom? Aqui para a nossa vitrolinha, claro, que os nossos sucessos a gente tá trazendo direto do vinil, de Assis. É, aqui é tudo direto do original, uma maravilha. Então, nosso Instagram pra você seguir a gente, estamos chegando nos 700 seguidores, contamos com você. Qual é a nossa arroba, Mr. Eima? Arroba Bodega do Maguila. Eu tô todo atrapalhado hoje, é o nariz sugando aqui que não tá me deixando raciocinar. Falando em nariz sugando e doença, né? Vamos falar de remédios, porque passam-se os anos e o pessoal não aprende. Todo mundo quer encontrar a cura definitiva pra todo e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença. E nisso acaba recorrendo a algumas medidas desesperadas. Tipo essas canetas do Manjaro, né, de Assis? Rapaz, o que esse Manjaro tá fazendo com o povo? As cabeçonas. né? As cabeças no estilo Professor Xavier. Mas muito antes do Iemanjá, de tempos em tempos, você lembra que surgia a planta da moda, né? Que prometia curar tudo, fazer emagrecer, melhorar a libido, circulação, etc, etc. Quando eu era pequeno, que tinha aquelas revistas gigantes, né? Eu lembro que tinha uma revista de saúde que falava do ginseng e também daquela planta chamada ginkgo biloba. Você já ouviu falar de assim? Ginkgo biloba. É, pois tinha. É um nome até engraçado, né? Ginkgo biloba. Parece até o Boris Casoy falando. Boa noite, a ginkgo biloba é uma planta medicinal que não funciona e isso é uma vergonha. Mas além dessas plantas, né, de fora, também tinham plantas que a gente cultivava em casa, que diziam curar tudo. Por exemplo, na casinha que eu morava lá no interior, bem na divisa da cerca, assim com o vizinho, tinha um pé de noni. Já ouviu falar de noni, de Assis? Noni que alguns conhecem por morinda também, né? Pense numa planta refedida. Ruim pra caramba, meu Deus. E como o consumo dela passou a ser proibido pela Anvisa, ninguém tinha coragem de colher as frutas, né? Que cresciam ali, aí elas caíam no chão do quintal e ficava um puto fedor, é estranho, né? Parecendo um besouro rei morto. Terrível, bicho. Desculpa trazer esse tema na hora do almoço, porque tem rádio que transmite a gente na hora do almoço, mas é. Só de lembrar já dá uma agudez, né? Mas enfim, desculpe mesmo, tá? Depois vieram a chia, o Orapronobis, o cogumelo, né? O cogumelo famoso, o hibisco. Aí vem aqueles anúncios chatos no rádio, que eu sei que você se zanga só de ouvir, daquele Manolo e tal, e os caramba. Por enganação. Por enganação aquilo ali. Não que eu esteja, claro, menosprezando o poder das plantas. Mas esses ditos compostos aí em cápsula e os caramba quatro, nada garante que não seja pura farinha. Por isso que você nunca vai ver aqui, neste programa, três tipos de anúncio. E eu já digo logo. Remédio desses milagrosos, casa de aposta e empresa de empréstimo sem o aval do Banco Central. E olha que já teve 7-1 procurando a gente. Não fosse outros colegas de rádio me terem passado BO, eu tinha sido besta de aceitar, né? Porque dinheiro a gente sempre precisa. Mas a gente sabe da responsabilidade que tem aqui de divulgar certas coisas que podem causar mal a vocês. Então, eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou reforçar, voltando ao tema dos remédios. Não invente de se automedicar. Não seja teimoso. Por quê? O dito remédio milagroso pode até funcionar por um tempo, mas os efeitos colaterais vêm sempre a cavalo. É complicado, tá? Então, cuide da sua saúde, busque sempre acompanhamento médico e, por favor, eu sei que você não quer malhar, você não quer ir pra academia, mas é mil vezes melhor malhar e ir pra academia do que ficar com a cabeçona igual a da Jojo todinha, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos ter noção das coisas. Enfim, pronto, já dei o desabafo, vamos então de música, bora, temos mais pedidos aqui, é o meu amigo Evandro Alves lá de Almenara, Minas Gerais, ouvindo a gente pela Clube do Vale FM 102,5, ele tá pedindo uma música do Thiago Aquino. Olha, bicho, eu não sou muito de tocar esses artistas mais recentes, mas eu vou abrir uma exceção, porque esse cara regravou uma música muito boa de Calcinha Preta e eu vou trazer aqui. Thiago Aquino canta pra gente Sem Explicação. E depois eu trago outra regravação de uma artista aqui do Piauí, que ela também tá começando aí, tá estourada, e ela gravou, sabe, uma versão de quê, de Assis? Prometemos Não Chorar do Barro de Alencar. Mas na perspectiva da mulher se despedindo do homem. E ficou excelente, bicho. Então nós vamos tocar essas duas, Thiago Aquino e Soliane Santos. Guarde bem esse nome, Soliane Santos, que a mulher é boa. Essas duas carimbadas em mais uma sequência de ouro. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Toda dor que me invadiu desde que você partiu e fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você falou? Que você falou a jurar de amor. Não quero mais ouvir nenhuma explicação. Você quer confundir meu coração. Eu acho que te amo. Me deixe tirar suas dúvidas. Deixa eu te amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo. Me deixe tirar suas dúvidas. Deixa eu te amar um pouco mais. Ô, musical, velho, vai tomar um. Bodega Sarte. Não quero mais ouvir nenhuma explicação. Você quer confundir meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo. Nem deixe tirar suas dúvidas. Deixa eu te amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo. Tirar suas dúvidas, deixa eu te amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo. Nem deixe tirar suas dúvidas, deixa eu te amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo. Tirar suas dúvidas, deixa eu te amar um pouco mais. Milton Rocha, sendo chique ou sendo brega, toca aqui na bodega. Só Leone Santos, a potência do brega. Prometemos não chorar. Oh, eu não aguento. Talvez esta seja a última vez que tomamos um chope juntos. Não, por favor. E talvez a última vez que nos vemos. Portanto, procurem entender. Por favor. Não. Não tem como. Por favor, foi campinho. Como verdadeira lembrança sua. Eu quero um sorriso. Eu não consigo. Eu quero um sorriso seu como última lembrança. Eu não consigo. Eu tô... Por favor, não chorem. Não chorem mais. Eu nunca pensei em passar por isso. O meu coração tá aqui no meio. Lembra a tarde em que nos conhecemos? Eu lembro. Foi lindo conhecer você. Mas... E mais bonito ainda o que aconteceu entre nós. Mas já passou. Já passou. Agora é preciso que nos separemos. E devemos seguir sem nenhum vínculo. Diz que é mentira, diz. Tu só tá brincando. O nosso amor estava se transformando somente em rotina. E o amor? O amor é uma outra coisa. O amor tem que ser alimentado todos os dias. Todos os dias com pequenas coisas. Com pequenas coisas que nós já não temos. Cuidado, seu choque tá esquentando. Tô bem aí. Nenhum de nós é culpado. Nenhum de nós. Cuidado, o garçom está vindo aí. Eu só tô lá. Os outros estão olhando. Não tô nem aí, não. Por favor, não chorem. Não chorem mais, porque o homem não chora. Eu não consigo. Eu não tô conseguindo. Não. Oh, filha, não diz isso, não. Você se acostuma com a mim. O amor é uma outra coisa. Eu não quero mais ser gente. Agora vou indo. Eu vou embora. Não faz isso, não. É melhor pra nós dois. O que fazer da minha vida? Me eu larga, quero que você não. Tenha sorte, muita sorte. E que seja muito feliz. Tá brincando, diz que é mentira. Ai, meu pai, meu Deus. Não vai, não. Não volta. Não faz isso, não. Adeus. Não. Adeus. Não. Tchau. Tchau. Ai, ai. Ai, ai. Saliane Santos, prometemos não chorar. Guarde bem esse nome porque a moça tem talento. E antes eu toquei Thiago Aquino, sem explicação. A nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. Mas nós já estamos chegando aos instantes finais. Estourou o nosso tempo. Já temos que pegar o bico, ir embora, pegar nossa maletinha, nossa trouxa e ir pra casa. Mas semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, esperando contar claro com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, o nosso jabá. Redes sociais, Instagram e Anjos S. Silva Locutor, tem ainda o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, Bodega com U de Uva, e o nosso site bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, aproveitando que eu falei das cabeçonas de Manjaro, eu vou tocar esta daqui, em homenagem a todo mundo que está tomando aí as canetinhas emagrecedoras, e também em homenagem aos meus amigos do estado do Ceará. Brincadeira, tá galera? Brincadeira, não me cancelem, eu amo meus amigos cearenses, inclusive um abraço a galera lá de Horizonte, Aracati, Aquiraz, também Campos Sales, enfim, várias cidades, Milhã também, alô galera da Regional FM, né? Nosso estado do Ceará nos dá uma audiência gigantesca, então um abraço aí a todos os amigos do Ceará, tá bom? Mas eu vou tocar Golden Boys, o cabeção, pra fechar com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu galera, cuidem-se. Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não. Você viu o cabeção por aí? Eu não vi não. Você viu o cabeção por aí? Eu não, eu não, eu não. Você viu o cabeção por aí? Eu não vi não. Cuca muito cheia não cola. É papo que eu não quero curtir. Fique triste, semana que vem a Bodega do Maguila está de volta. Bodega, bodega, bodega do Maguila. Aqui o seu verão é muito mais quente. Uma gelada no boteco do Gibão, nunca vi tão bom, nunca vi tão bom. Gotinha de suor no teu corpo escorrendo, derretendo, derretendo. Essa marquinha de biquíni bem insinuante, é delirante, delirante. Essa também tá bombando. Você não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser demitido, de ser ser um boss. Rádio Clube do Vale, no clima do verão. Rádio Clube do Vale, tá ligado? Então tá bom demais! Em Almenara, a

comunicando, Júnior Matias. Chega pra bailar, Liberdade! Oh! Harmonia no Zampa. Simbora! Me dá licença que agora eu vou passar. Me dá licença que agora eu vou passar. Não se aborreça se meu cavaco chorar. O meu cavaco ele bota pra quebrar. E me desculpe se eu empurrei alguém. Mas me desculpe se eu empurrei alguém. Não faço nada, eu só gosto do meu neném. Não faço nada, eu só gosto do meu neném. Me leva a vida sempre nessa harmonia. A intenção é te dar sempre alegria. Vivo no mundo sem era nem beira. Na quebradeira verdadeira, verdadeira. Quebradeira, quebradeira, verdadeira, verdadeira. Quebradeira, quebradeira, verdadeira, verdadeira. Quebradeira, quebradeira, verdadeira, verdadeira. Quebradeira. Mas não me importa o que dizem, não. Pois tudo isso tem explicação. E demorou para bailar. Isso porque eu sou da Bahia. Isso porque é sujeira da harmonia. Isso porque eu não como nada e topo qualquer parada. Isso porque eu sou da Bahia. Isso porque é sujeira da harmonia. Isso porque ninguém me segura e minha parada é dura. Lá vou eu. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Bahia. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Na paradinha, dinha, dinha, dinha. Suíteira do harmonia. E aí, mano Bimba, tá gostando do Sengão, velho? Essa daí é pra dançar, vamos embora. Me dá licença, porque agora eu vou passar. Dali. Me dá licença, porque agora eu vou passar. Não se aborreça se meu cavaco chorar. O meu cavaco ele bota pra quebrar. E me desculpe se eu empurrei alguém. Mas me desculpe se eu empurrei alguém. Não faço nada, eu só gosto do meu neném. Não faço nada, eu só gosto do meu neném. E levo a vida sempre nessa harmonia. A intenção é te dar sempre alegria. Vivo no mundo sem era nem beira. A quebradeira verdadeira, verdadeira. Quebradeira, quebradeira, verdadeira, verdadeira. Qualquer parada. Isso porque eu sou da Bahia. Isso porque é sujeira da harmonia. Isso porque ninguém me segura e minha parada é dura. Vambora! Na paradinha, dia, dia, dia, dia. Sujeira da Bahia. Lindo demais! Na paradinha, dia, dia, dia, dia, dia. Na paradinha, dia, dia, dia, dia. Na paradinha, swingueira da harmonia. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, paradinha. Paradinha, dinha, dinha, paradinha. Paradinha, dinha, dinha, swingueira da Bahia. Na paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, paradinha. Paradinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, swingueira da harmonia. Vamos lá. Música. A alegria que contagia. Programa Show do Júnior Matias. Balada. Alô, Lil. Chega minha guitarra aqui, meu velho. Chega pra cá, vambora, vambora. Olha essa guitarra do moral. Tá gostoso, né? Vamos embora. Vamos gravar essa aí. Vambora, vambora. Solta aí, vambora, vambora. A novinha senta a pampa. Jogada que ela tem. Todo mundo vem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela. Mais uma vez, vai, vai, vai. A novinha senta a pampa. Olha a jogada que ela tem. Tá legal, diga, diga, diga. Todo mundo sabe. É agora, empurra no paredão. Vai, vai, vai, vai, vai. A novinha vai, a novinha, a novinha, a novinha vai no chão. A novinha vai no chão. A novinha vai no chão, Carolina. No chão. A novinha vai no chão, Carolina. Carolina vai no chão, Carolina. Carolina, joga a minha. E agora, se prepare, vambora, vem, vem, vem. A novinha, a novinha, a novinha, a novinha, a novinha vai no chão. A novinha vai no chão. A novinha vai no chão. Carolina, Carolina, Carolina, a novinha. Isso é tão balada, meu velho. A novinha, isso é tão balada, meu velho. A novinha. Esse é o som de Bambalada. Você conferiu também a harmonia do samba Nossa Paradinha e o som de Alok, Alive It Feels Like. Sequência aqui do nosso bloco musical, tá apenas começando o nosso show do Júnior Matias para todo o país. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência, mandando um grande abraço aí a todos os trabalhadores, né, trabalhadoras desse nosso Brasilzão afora aí. É, nessa sexta-feira, 1º de maio, foi o dia do trabalhador, então parabéns para todos nós, né? Grande abraço, tá chegando notícias, Brasil! O que acontece no estado, no país e no mundo? Notícia! Olha só, Yuri Hudson tá chegando com o nosso giro de notícias. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Yuri Hudson e você acompanha os destaques do momento. A Petrobras anunciou alta de 18% no querosene de aviação, que vai impactar diretamente o custo operacional do setor aéreo. O reajuste representa um acréscimo de R$1 por litro em relação ao preço anterior. A empresa atribuiu o aumento a um contexto excepcional ligado a tensões geopolíticas que pressionam o mercado internacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira em Brasília após a autorização do ministro Alexandre de Moraes para passar por uma cirurgia. A defesa do ex-presidente pediu a autorização para essa cirurgia no ombro direito. Laudos ortopédicos afirmam que Jair Bolsonaro apresenta dores noturnas e incapacidade funcional no ombro direito. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa da cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como Débora do Batom, preste esclarecimentos sobre um possível descumprimento de medidas cautelares. O prazo é de 48 horas para que os advogados justifiquem as falhas registradas no monitoramento eletrônico. O líder do PT na Câmara, Pedro Czai, confirmou que o partido vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar anular a derrubada do veto presidencial ao PL da dosimetria. Para a sigla, o fatiamento do veto foi ilegal. A legenda precisa aguardar ainda a promulgação da lei antes de judicializar o tema. O Giro de Notícias mantém você por dentro das principais informações do Brasil e do mundo. Confira mais atualizações na próxima edição. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Yuri Hudson. Você conferiu o nosso plantão de notícias. Aqui você fica informado do que acontece no Brasil e no mundo e na sua região. Mandando um grande abraço pra você que completa mais um ano de vida nesse final de semana. Felicidade e parabéns nessa data querida. E agora mandando um grande abraço aí para as emissoras parceiras, transmitindo o nosso programa pelo esse Brasil afora, aí pelo Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, alô Super Rio FM de Rio do Prado, Jequi FM de Jequitinhonha, Clube do Vale de Almenara, Clube FM de Palmópolis, Cultura FM de Fronteira dos Ales, Alternativa FM de Rubim, Minas Gerais, e a Líder Light FM de Santa Luzia, Minas Gerais. Valeu, gente, obrigado pela parceria. Chegando muito mais sucesso. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui. Programa Show do Júnior Matias. Ao som do Bob Singer, a Gwen's The Win. Ótimo final de semana, Brasil. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Find myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time. I began to find myself searching, searching for shelter again and again. Against the wind, little something against the wind. I found myself seeking shelter against the wind.

Matias. Legal, legal, Brasil, de volta, mais um bloco musical no seu rádio. Daqui a pouquinho eu tenho a dose dupla pra você conferir aqui no seu final de semana, ao som de Madonna, Lick and Pray. Out of the sky, I close my eyes. Júnior Matias. Agora é tarde, não tem mais.

seu, bateu de frente com o seu. E agora que o estrago tá feito, coração não sabe o que aconteceu. Não dá pra negar que sou seu, não dá pra negar que sou seu. Não dá pra negar que Marcos sou seu. Belucci, Matheus e Cauã, siga a seta. Forró Anjo Azul, agora é tarde, e o som de Madonna. Você conferiu aqui nas ondas do rádio, sequência aqui, ó, musical bacana pra você curtir, música boa de qualidade aqui no nosso programa. Grande abraço pra você que tá ligadinho com a gente pela internet, galera que tá sempre ligada com a gente, obrigado mesmo pelo carinho. Se tá chegando notícias. As notícias não param, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora, no ar. Repórter Notícia. O Irã apresentou uma nova proposta de negociação aos Estados Unidos para tentar encerrar o conflito entre os dois países. O texto foi entregue ao Paquistão, que atua como mediador nas conversas, segundo a imprensa estatal iraniana. O conteúdo da proposta não foi divulgado e não há confirmação de que ele já tenha sido encaminhado ao governo estadunidense. A sinalização de diálogo teve impacto imediato no mercado internacional, com um recuo no preço do petróleo. A guerra eleva a tensão global desde o fim de fevereiro, quando ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã deram início a uma escalada militar. Desde então, o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo do mundo, segue bloqueado, afetando cerca de 20% da oferta global de energia. Apesar de um frágil cessar-fogo em vigor, o cenário ainda é de incerteza. Autoridades iranianas mantêm o tom e afirmam que qualquer novo ataque pode desencadear uma resposta prolongada contra forças americanas na região. Do lado dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump voltou a dizer que o Irã não poderá desenvolver armas nucleares e indicou que o fim do conflito pode reduzir os preços da energia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Você conferiu o nosso plantão de notícias. Aqui você fica informado. E agora tá chegando a dose dupla no seu rádio. Dois grandes sucessos do artista preferido. Você confere aqui no nosso final de semana. A dose dupla no seu rádio. Dose dupla. Dose dupla. E a dose dupla do nosso final de semana tem Os Paralamas do Sucesso. Também conhecida aí somente por Paralamas, é uma banda de rock brasileira formada em 1982. E até a presente data, faz sucesso por onde passa. Os Paralamas do Sucesso na nossa dose dupla. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. pra poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado, mas posso sonhar. seu som do Paralamas do Sucesso, aonde quer que eu vá, e Lanterna dos Afogados. Você conferiu a nossa dose dupla do seu